Olá, meus amigos, eu sou Hugo Manuel e vou estar no dia 7 de outubro na sala Espaço Multicion com a minha banda, em parceria com a Rádio Arc-en-Ciel. Bilhetes à venda no restaurante Tamaris, Rádio Arc-en-Ciel, ou também através do número 06-34-19-23-91. Espero por todos vós. Um grande obrigado. Quando penso em ti. Olá, olá, muito bom dia, cá estou eu, Rui Enes, aqui hoje estou a substituir a Cristina, hoje que está ausente, e hoje vou estar eu então aqui até às 12 horas fazendo emissão para você que está aí nesse lado, escutando a Rádio Arc-en-Ciel. Já sabem, estamos aqui, podem então comunicar connosco, telefonar, e fazer os seus pedidos musicais ou dedicatórias. Vamos então continuar, estamos agora no... Está na boca do povo da Banda Lusa para vocês. A minha caminhonete é do ano importada. Minha humilde residência é mais top da parada. Compro todos os camarotes quando chego na furada. Deixo tudo à maneira e enlouqueço a mulherada. Mandei fazer um pingente lindo de ouro maciço, de espantar a inveja que o povo tem comigo. Sou um homem apaixonado, trago Deus no coração. Eu trabalho e sou honesto, uma coisa que eu detesto, o povo fala sem razão. Estou de casa nova, estou de carro novo, estou morando agora na boca do povo. A vida que eu trago é como sempre quis, deixar o povo fala, eu estou querendo é ser feliz. A vida que eu tenho é como sempre quis. Deixar o povo fala, eu tô querendo é ser feliz. A minha caminhonete é do ano importada. Minha humilde residência é mais top da parada. Compro todos os camarotes quando chego na furada. Deixo tudo à maneira e enlouqueço a mulherada. Mandei fazer um pingente lindo de ouro maciço, espantar a inveja que o povo tem comigo. Sou um homem apaixonado, trago Deus no coração. Eu trabalho e sou honesto, uma coisa que eu detesto, o povo fala sem razão. Estou de casa nova, estou de carro novo, estou morando agora na boca do povo. A vida que eu tenho é como sempre quis. O povo fala, eu estou querendo é ser feliz. Estou de casa nova, estou de carro novo, estou morando agora na boca do povo. A vida que eu tenho é como sempre quis. Deixar o povo falar, eu estou querendo é ser feliz. Jantar. comidinha não estiver bem temperada. Ela dá-lhe malagueta e até pimenta preta só para ter mais amor. Diz que ela se erde, tem um abraço mais quente e tudo tem mais sabor. É o piripiri, pois é, é o piripiri, pois é, é o piripiri que lhe dá muito amor. É o piripiri, pois é, é o piripiri, pois é, que pica, pica, mas dá muito mais sabor. É o piripiri, pois é, é o piripiri, pois é, é o piripiri que a faz muito feliz. É o piripiri, pois é, é o piripiri, pois é, que lhe dá tudo, tudo que ela sempre quis. É o piripiri, pois é, é o piripiri, pois é, é o piripiri que a faz muito feliz. É o piripiri, pois é, é o piripiri, pois é, que lhe dá tudo, tudo que ela sempre quis. Querida, ouais, j'irai toucher le ciel et me poser comme il faut. Faire des gosses et stopper pour ne pas finir comme Pablo Emilio Gaviria. Ne te fâche pas, allez, por favor. Je te l'ai dit, t'as les mains faites pour l'or. Un mot de mine est vide. Tout mon bail est un favel. So Dubai, so de qui n'a d'un mais. T'es ma destinée, ma vie, ma loca. Mais j'ai mes failles, je peux pas les lâcher comme ça. Bom dia para vocês. É, já não é o Rui Anos que está a falar, é a Sílvia. Como vocês se deram conta, a Cristina não está connosco hoje de manhã. E hoje de manhã vai ser a primeira do Rui, com a emissão dele, que normalmente ele faz a emissão dele, o Mais Vale Pedir, das 15 às 18 aos sábados. Mas hoje de manhã vai ser uma primeira para ele. Sejam assim um bocadinho indulgentes com ele, porque sabem como é, é a primeira. Mas vocês podem ligar. Liguem, digam-lhe o que pensam, justamente da voz dele, que assim também lhe vai dar vontade de continuar e de ir em frente. E, portanto, vamos continuar mais um bocadinho de música. O Quero Bailar, do Nininho Vaz Maia. Fiquem connosco, fiquem à escuta da emissão da Cristina. Não está cá, mas estamos nós aqui para vos dar companhia e meter boa música. Até já. Quero bailar, quero bailar, quero bailar contigo uma vez mais. E não há. Contigo una vez más y no. Bienvenue dans nos programmes. tenho que dançar contigo. No teu olhar vi o desejo a chamar por mim. Tu és o imã e eu sou o metal. Os meus sentidos vão pedindo mais. Chego mais perto e ao ouvido digo que és a tal. Eu vou respirar no teu pescoço agora e vou dizer-te que chegou a hora, que a nossa dança é um incêndio que já mora em mim. Quero despir, beijar-te lentamente, dançar a mar na cama suavemente, e no teu corpo quero me mal. Sensual, és tão sensual.

Demais. Quem também foi muito bom foi a festa da Rádio Arcanciel, o 30º aniversário dos Santos Populares. Eu quero também aproveitar para vos dizer que quem quiser ser locutor, assim como eu aqui na Rádio Arcanciel, pode entrar em contacto através do e-mail arcanciel.iota@gmail.com ou através do telefone para a administração 02-38-43-50-09. Pode também aproveitar e visitar a nossa página no Facebook, Rádio Arcanciel, ou através do nosso site www.radio-arcanciel.fr. Estes são os contactos que você pode entrar connosco aqui com a Rádio Arcanciel. E vamos então continuar com muita música aí para você que está aí escutando a Rádio Arcanciel. Homem Criança, de Christophe Malheiro, é esta a música que estamos escutando para todos vocês. Tu sempre fostes um bom rapaz, joia de menino. Em nossos corações ficarás para sempre, com muito carinho. A vida vai seguindo o seu rumo, mas com grande vazio agora. O céu ganhou um anjinho, em nós essa lágrima demora. Tanto tínhamos por falar, tanto ficará por dizer. Em nós ficarás para sempre, em nós vais permanecer. E assim se foi. Sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45 140 Ingrée, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage.

davanti a un mondo. Io so posso duvidare, come che io sai che sono niente di pensare, come che io sai. Louca por mim, afinal. hands together. You're getting funky, you're getting funky. Sto appassionato, quiero que dice. Guarda il segreto, scrivi la soffre. Mas não é pecado amar. Quero estar junto de ti. Pro mundo nem vou ligar. Porque eu amo é a ti. Guarda em segredo, estive a sofrer. Mas não é pecado amar. Quero estar junto de ti. Pro mundo nem vou ligar. Porque eu amo. É a ti, é a ti, é a ti, é a ti. Sou do Norte. Ora, por acaso, eu sou do Norte. Muita gente também é do Norte. Mas somos todos de Portugal, somos todos iguais, não é? Estamos a ouvir música e mais música. Desculpem se não falamos muito, mas sabem como é quando há uma pessoa que temos que mostrar tudo o que há a fazer aqui para termos uma boa emissão. Há sempre muito trabalho. E vocês estão aí desse lado e nós tentamos fazer do nosso melhor para vocês terem música e boa disposição. E justamente estamos a ouvir a Cristiana Sá com o tema Sou do Norte. Fiquem connosco, fiquem mais um pouquinho, que vamos ter qualquer coisa para lhes dizer. Até já. mais esquecer. Contigo quero viver para ficar sempre contigo. Dá cada cá e não digas que não. Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão. Dá cada cá, tu não sejas marota. Só quero dar um beijo no canto da tua boca. Dá cada cá e não digas que não. Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão. Cada cá, tu não sejas marota. Só quero dar um beijo no canto da tua boca. Quando eu te conheci, fiquei preso ao teu olhar. Só sei que gostei de ti, contigo quero ficar. Como foi bom conhecer-te, pois sentia-me perdido. Não posso mais esquecer, contigo quero viver, para ficar sempre contigo. Dá cá, e não digas que não. Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão. Dá cá, que não sejas marota. Só quero dar um beijo no canto da tua boca. Dá cá, e não digas que não. Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão. Dá cá, tu não sejas marota. Só quero dar um beijo no canto da tua boca. Só quero dar um beijo no canto da tua boca. Dá cá, e não digas que não. Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão. Dá cá, e não sejas marota. Só quero dar um beijo no canto da tua boca. Dá cá, e não digas que não. Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão. Dá cá, tu não sejas marota. Só quero dar. Gostas de brincar, eu assim não sei viver. E como

Ai, somos livres, somos livres, somos livres, somos. E vocês são livres de nos escutar, mas fazem bem porque vocês têm que estar à escuta aqui na Rádio Aconselho, na nossa companhia. Hoje de manhã estou na minha companhia, portanto, a Silvia, e estou na companhia do Rui, o nosso novo animador. Que é assim, precisamos de novos animadores. Vocês venham, venham ter connosco, vocês vão ver, vocês vão gostar. E justamente a nossa rádio vai mais uma vez fazer o seu baile, o baile de aniversário, que vai decorrer no dia 18 de novembro. E eu vou falar em francês, vou fazer o anúncio em francês. E depois vocês vão ter o anúncio em português, feito pelo Rui, porque é para nós termos todos uma oportunidade de compreender o que se vai passar nesse dia e também para todos marcarem a data, não é? Portanto, vous pouvez déjà marquer dans vos agendas. Ça sera le 18 novembre à la salle de Montition de Saint-Jean-le-Blanc, comme d'habitude. Et c'est une entrée de 10 euros. Ce soir-là, nous aurons la présence de Mike Rickett, mais nous aurons aussi le groupe Johnny et Valzia. Et dans cette soirée, nous aurons un grand plaisir de faire une soirée rouge-gâche. Je pense que beaucoup de gens savent déjà ce que c'est. On en entend beaucoup parler au Portugal et surtout, c'est devenu quelque chose qui nous fait chaud au cœur parce que c'est assez impressionnant. Et vous pouvez participer à rouge-gâche. Vous pouvez venir vous inscrire. Inscrivez-vous pour venir. Vous pouvez venir vous inscrire en tant que groupe de rouge-gâche en nous envoyant un mail à arcanciel.iota@gmail.com. arc-en-ciel tout attaché @gmail.com. Et pour tout groupe de rouge qui s'inscrit, eh bien, il se fera offrir un petit panier garni surprise. On vous dit pas tout de suite le contenu, vous verrez. Et pendant cette soirée, bah, vous aurez plein d'autres surprises, hein. Vous savez comment est Arc-en-Ciel, hein. Nous faisons toujours plein de choses pour vous, pour vous faire plaisir, pour que vous puissiez vous amuser. Et puis c'est surtout que ce sera le bal anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Donc marquez bien le 18 novembre à Salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc et l'entrée, ce sera 10 euros. Et là, on va continuer en musique parce que nous avons besoin de musique et de bonne humeur avec O Meu Barraco Caiu Vandalosa. Fiquez conosco. Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Azul, de Cristian, foi esta a música. Também tivemos o contacto da Dona Esperança, a quem eu aproveito. Eu ainda sou o novo locutor aqui, mas aproveito já para lhe mandar um beijinho. E vamos então agora ficar aqui com... vamos ter então o baile de aniversário da Rádio Arcanciel, onde já podem agendar para o dia 18 de novembro. Vamos... fazer o baile, não é? Na sala Montissone, em São João Blanco, a entrada será a 10€. Nessa noite teremos a participação de Mike da Gaita e o grupo de Johnny e Várzea, mas também a noite de Rusgas. As inscrições já estão abertas para todos os grupos que queiram participar na noite de Rusgas. Podem então mandar a sua inscrição para arcanciel.iota@gmail.com. Para todo o grupo que se inscrever, lhe será oferecida uma cesta surpresa. Já sabem, então participe, juntem-lhe um grupozinho e venham participar nas rusgas aqui na festa de aniversário da Rádio Arcanciel. Nós vamos continuar agora também com mais uma musiquinha, esta de Olinda e o tema musical Fon Fon. As minhas amigas com meu gosto musical, que a cena é eletroacústica e a moda experimental. E nem me falem do rock, dos samplers e discotecas. Não entendo hip hop, o que é top é uma seca. Toda a gente fã, fã, fã, fã, só desdizem o que eu digo. Que tuba fã, fã, fã, fã, tem tão pouco romantismo. Mas eu toco é fã, fã, fã, fã, e às vezes não me domino. Mando todos fã, fã, fã, fã, que ele vai é ficar comigo. Mas ele só toca tuba. E quando a tuba não toca, dizem que ele continua, que em vez de beijar ele sopra. Toda a gente fã, fã, fã, fã, só dizem o que eu digo. Que a tuba fã, fã, fã, fã, tem tão pouco romantismo. Mas eu toco fã, fã, fã, fã, e a fanfarra que eu sigo. Seu amor é fã, fã, fã, fã, que se lixe o romantismo. Quer para ter uma mulher e roçar até mais não. Mas a mulher portuguesa a dançar é muito dada, mas anda sempre alerta, pois quando alguém a aperta leva logo uma estalada. Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho, porque a dançar ninguém leva a mal e é tudo normal se for com juizinho. Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho, porque a dançar ninguém leva a mal e é tudo normal se for com juizinho. E não dancem com maldade, não se agarrem muito a elas, não esqueçam que os pais delas já foram da nossa idade. Quando for no escurinho, se algo acontecer, façam-na bem disfarçada e pensem na embrulhada em que se podem meter. Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho, porque a dançar ninguém leva a mal e é tudo normal se for com juizinho. Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho, porque a dançar ninguém leva a mal e é tudo normal se for com juizinho. We'll be right back. encostar, encostar devagarinho, porque a dançar ninguém leva a mal, e é tudo normal se for com juizinho. Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho, porque a dançar ninguém leva a mal, e é tudo normal se for com juizinho. Já ficamos então aqui com Graciano Saga, eu quero ver-te de novo, e vamos então nós aqui continuar com musiquinha. Eu vou ter os meus programas das 15 às 8, todos os sábados, aqui na Rádio Arcanciel. Hoje estou apenas aqui a substituir um pouquinho, ela não pôde, Cristina. Já sabe, quem quiser entrar em contacto, pode entrar em contacto através dos números de telefone, que é 0238-434800. Quem não tiver também pode adicionar aí a página do Facebook, que é Rádio Arcanciel. Temos também ainda o nosso site www.radioarcanciel.fr. E não se esqueça que vamos também ter a festa aqui, a festa de aniversário, a festa de aniversário da Rádio Arcanciel, onde vamos ter o Mike da Gaeta, o Johnny e a Bárzia, no dia 18 do mês que de outubro. É isso mesmo. De novembro. No sábado, dia 18 de novembro de 2023. Será feito então na sala de Montição, São João de Blanco. Vamos continuar com mais musiquinha. Vamos continuar agora com Carro Preto, Jorge Ferreira. E voltamos já, ok? Bora aí a música. Dança comigo, dança comigo.

Pois é, assim ficamos então aqui com Cláudia Caramelo, o tema musical Disciplina, ela que também teve participação no Festival dos Santos Populares cá em Orleans. Vamos já começar com a próxima música, também teve a participação nos Santos Populares, Liane Cruz, e o tema musical Está Tudo Bem, aqui na sua Rádio Arcanciel. Pois é, vamos então agora ficar com mais um dos participantes da grande festa, a festa que houve no Parque Ligner Rolls, na festa dos Santos Populares. Temos o Luís Manuel com o tema musical Discoteca. Esta já tem uns aninhos, mas não deixa de ser uma das grandes músicas de Luís Manuel.

chão e vai subir. O calor faz-te sentir. Tu serás mais que a mulher, a rainha do prazer. Bem que estás mal acompanhada, não te liga, só quer farra e nem te dá atenção. Sei que não passas de um menino e que não é o teu destino. Viva ao ritmo da traição. E agora a escolha foi errada e não vai dar em nada. Sim, eu tinha razão. E agora serás para sempre minha, serás minha rainha. O fogo de atração. Vai ser suar, curtir e dançar. Esta noite vou te usar, ficar louco de paixão. Não te liga, só quer farra e nem te dá atenção. Sei que não passa de um menino e que não é o teu destino. Viva ao ritmo da traição. E agora a escolha foi errada e não vai dar em nada. Sim, eu tinha razão. E agora serás para sempre minha, serás minha rainha. O fogo de atração vai ser suar. Esta noite vou te usar, ficar louco de paixão. E vai subir, o calor faz-te sentir. Tu serás mais que a mulher, a rainha do prazer. Vai suar, curtir e dançar. Esta noite vou te usar, ficar louco de paixão. E vai subir, o calor faz-te sentir. Tu serás mais que a mulher, a rainha do prazer. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. C'est classé, baby. Mamãe, todos unidos, mão na mão, mesmo aqueles que não se dão, tristes e cheios de emoção, já esqueceram a razão. Os netos jogam em silêncio perto da cama sem falar. Já não se lembram do início, bem sabem que vai acabar. Mamãe. Todos cobram de beijinhos tanta ternura e carinhos. Ela vai morrer. Santa Maria, cheia de graça, com sua estátua lá na praça, rezando todos de mãos dadas, cantando Nossa Ave Maria. Ave Maria. Com tanto amor, coração, à sua volta, tantas lágrimas e emoção perto de ti, linda mãe. Lá viajaram pelo calor, nunca cansados por amor. Ela vai morrer, mamãe. Esta senhora, nossa mãe, um grande respeito se lhe tem. Todos vieram bem presentes, família, amigos e parentes. Com pressa de chegar a casa para lhe cantar nossa aflição. Até o tio guitarrista tocou com muita aflição para acompanhar com as cantigas ao luar. Ela vai morrer, mamãe. Fechou os olhos docemente, como dormindo calmamente, aliviada e sem sofrer. Sabemos que ela vai morrer. Ave Maria. Tantas lágrimas e emoção, última hora para a mamãe, jamais, jamais, não jamais, ela vai nos deixar. Pois é, jamais ela vai nos deixar. Vamos então nós continuando por aqui com mais música para você aqui na Rádio Arcanciel. Já sabe, pode conectar em 96.2. Tem também o nosso site em www.radio-arcanciel.fr e a página do Facebook que é Rádio Arcanciel. Vamos continuar agora com a próxima música de Diogo Pissarra e o tema musical História. E mesmo que o vento te leve agora, sempre serás o fim e o início da minha história, da minha história, da minha história, da minha história. E sempre serás o fim e o início da minha história, da minha história, da nossa história. E sempre serás o fim e o início da minha história. Thank you. de estar completo por te ver feliz. E sei que nunca te agradeci por seres o que nunca foi para ti. E mesmo que o tempo passe lá fora, eu juro que sou o único que nunca te abandona. E mesmo que o vento te leve agora, sempre serás o fim e o início da minha história. História, da minha história. Sempre serás o fim e o início da minha história. Da minha história, da minha história, da nossa história. Sempre serás o fim. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. Quem gosta de carinho se tiver outro sabor. sei o que há em teus olhos com um só olhar. Que estás cansado de andar e de andar e caminhar, mas voltar sempre ao mesmo lugar. Sei, todas as portas se podem abrir, dia após dia até conseguir. Dá-me a mão, vamos tentar uma vez mais. Saber que se pode, querer que aconteça, esquecer os medos, deitá-los para fora. Pintar tua cara com a cor da esperança, pintar o futuro com o coração. É melhor perder-te que nunca te achar. Melhor tentar que deixares de tentar. E assim vais ver que não é difícil começar. Sei que o impossível se pode alcançar, e que a tristeza um dia irá. E assim será, a vida muda e mudará. Vem sentir que a alma voa, vem cantar mais uma vez. Saber que se pode, querer que aconteça, esquecer os medos, deitá-los para fora. Pintar tua cara com a cor da esperança, pintar o futuro com o coração. Saber que se pode, querer que aconteça, esquecer os medos, deitá-los para fora. Pintar tua cara com a cor da esperança, pintar o futuro com o coração. Vale mais poder brilhar do que só esperar. Pois é, vamos assim continuar, não por muito tempo, porque eu estou quase a terminar. Terminou agora às 12 horas. Eu que estive aqui a substituir, eu e a Silvia, estivemos aqui a substituir a Cristina. E vamos-vos deixar aqui com muita música. Deixe-se estar aí desse lado, conectado aqui na Rádio Arcanciel em 96.2. Também pode escutar através do nosso site www.radioarcanciel.fr. Espero então que tenham gostado da minha parte, das músicas que eu escolhi para vocês e da Silvia também, ela ri. Bom, e é isso. Eu, para a semana, penso em estar aqui novamente. Tenho que acertar os horários ainda certinhos com a Cristina, mas em princípio será das 15 às 18, todos os sábados. E bom, e é isso. Espero então que tenham gostado aqui deste meu primeiro dia na Rádio Arcanciel. Quero agradecer aqui à Silvi por maturar. E vamos então vos deixar aí com muita música. Vamos então ficar com esta que está tocando já, a capa de Marilyn e Kátia. O tema musical é Tu e Eu. Tchau, tchau. Beijinhos a todos. Espero bem então que tenham gostado. Castiga y un dolor te hace sufrir.